Spartak 3601, tem 64 a bordo. Tem 5 horas e 20, galera. Táxis autorizados via Pátio, Índia Alfa, corrigindo via Índia Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Tá 3601, autorizado o táxi. Chamando para a espera. Tomando o ponto espera da 10, pronto, 3601. São 3601, autorizado a alinhar e decolar cabeceira 10, vento no 50 graus, 4 nós. Tem gás de decolagem da 3601. Decolo 03, chame controle 1935, bom voo. Obrigado, Madael, bom dia. Bom dia, 3601, contato radar vigilância, direto Leda, suba para 360. 360, direto Leda, só 3601. 601, passa nível 1.4.0, chama centro no Recife em 1251. Bom dia. Obrigado, bom trabalho. Torre Xanaia 62, Cono. Bom dia, prossiga. Bom dia. O coordenal 360 para São Paulo, por gentileza. Já está pronto para cópia? Está pronto. Autorizado, Guarulhos, nível de voo 360, VAP Zulu no 4, no 4, Groove, VAP Zulu no 6, BHZ, Trive e após conforme a rota do plano. A subida da El, Leda, Crate, primeira curva direita após a decolagem, 5510 é o código, 5510 e o controle em 1935. Autorizado 360 para São Paulo, Dael, Leda, Krat, via APZULU 14, Grufe, APZULU 6, BHZ, Trive, APZULU 58. Transponder 5510, 119-35 ao controle. Está correto, chama para pushback acionamento 6251. Chamará. Good morning.